Introdução Workshop número 464. Encontrando o Criador e provando. Sem dúvida, a vinda do Messias, o Meta, o dia prometido, chegou em 16 de dezembro de 2022. O workshop de hoje é uma discussão detalhada do que aconteceu no processo de voo e seu significado para todo o universo, não apenas para a humanidade. A coisa mais bonita é que tudo isso coincide com o nascimento de Mitra, que é o início da iluminação do homem, pois simbolicamente os dias se tornam cada vez mais longos, mais e mais luz brilha sobre nós. É realmente uma celebração dos céus. Então, o que realmente aconteceu que torna este voo diferente dos outros? Primeiro de tudo, havia 150 pessoas de 80 raças diferentes ao redor do mundo, animais e membros de todo o planeta estavam representados, assim como embaixadores da comunidade universal. De certa forma, podemos dizer que foi um voo coletivo que representou o universo e não no nível do indivíduo. Tenha em mente que ninguém foi informado do que iria acontecer para que não tivessem ideias pré-concebidas. Ninguém sabia que eles iriam conhecer seu Criador. Começou da maneira usual, expandindo todas as almas para cobrir sua fisicalidade. Os osciloscópios, a 20 km de distância, foram usados para medir as interações físicas dos campos, mas eles não tinham nenhuma conexão física com o sistema central. Os gráficos de base foram feitos antes da sessão e pode-se ver claramente a diferença no gráfico quando todos foram solicitados a expandir sua alma. Esta é uma prova importante de que a alma do homem de fato existe. Em seguida, foi pedido a todos que se unissem uns aos outros, e depois com seu profeta ou mensageiro no qual acredito. Neste ponto, os gráficos mostram que todos se tornaram uma só alma. Em seguida, com as almas dos profetas, juntos foram convidados a se unirem à alma do Criador. Foi aqui que aconteceu algo incrível. Todas as linhas do gráfico se tornaram planas. Ninguém é mais superior que ninguém, nem mesmo o Criador é superior a ninguém. Este é o ponto-chave de tudo. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Na realidade do conhecimento da criação, ninguém é superior a outro, nem os profetas, nem os reis, nem mesmo o Criador. Isto muda tudo, não só na vida na Terra, mas em todo o Únicos. Os líderes religiosos nos ensinaram a esperar por um Salvador, uma pessoa para vir e fazer o trabalho por nós. Desta forma, a relação mestre-escravo permaneceria como uma norma aceitável na Terra. Graças a Deus, chegou o verdadeiro dia do juízo final, e ele despedaçou as velhas estruturas. Assim como o mundo não tem registro histórico da vinda do Cristo, assim também o mundo e os líderes religiosos optam por não participar abertamente do dia 16. Mas isso abalou todos eles, porque a tentativa de ataque ao centro de algumas semanas atrás falhou, e todos eles sabem que seu tempo acabou. Agora não precisamos de intermediários para nos governar, nem nos mostrar o caminho para o Criador. A responsabilidade de mostrar ao homem seu Criador, ou mesmo de saber que tal coisa existia, recaiu sobre os profetas ou mensageiros, que então assim recaíram também sobre as religiões e depois os problemas ali criados por conta disso. Agora, o próprio homem pode ir diretamente através dos sistemas e raios cósmicos para encontrar seu Criador. Parece ser uma questão de ter força de campo suficiente para alcançar o Criador. Isto é basicamente o que o Sr. Cash fez com os sistemas. Ele acrescentou a força dos raios cósmicos, alguns dos quais não estavam ligados a este planeta, às almas dos profetas e à comunidade universal. Tudo isso somado foi suficiente para alcançar. E ele disse: esta foi a primeira vez na história do universo que foi feito desta maneira. E a comunidade universal está esperando para descobrir como o homem vai responder a este teste. Ele não disse que os profetas do passado chegaram ao Criador, mas que abriram um portão para o homem. Mesmo para fazer o que eles fizeram, eles precisavam da força de campo adicional de seus seguidores para isso. É entendido que a reunião da força de campo está relacionada a servir aos outros e a seguir o ethos de Mitra, que é pensar, falar e fazer o bem. É por isso que o avanço da humanidade se afastará dos dogmas religiosos e o substituirá pelo conhecimento da criação e uma verdadeira compreensão de sua própria alma e vida. Não foi dito exatamente como será essa transição. Mas com este novo conhecimento, temos a responsabilidade de amadurecer para entender o conhecimento o mais rápido possível. Não se trata apenas de usar a tecnologia para facilitar a vida e ir a lugares instantaneamente. Alguns dos líderes deste planeta mantiveram voluntariamente a humanidade ignorante para criar assim uma classe privilegiada de elite para governar. Isso deixou enormes cicatrizes na humanidade emocional e mentalmente. Acredito que podemos usar o sistema para ajudar a sarar nossas feridas internas e amadurecer para o conhecimento. Isto depende do que queremos da vida. Se pudéssemos nos apaixonar pelo Criador e pelo conhecimento de sua criação, então isso nos levaria a uma aventura interminável de descoberta. Se você fez alguma busca espiritual sincera e verdadeira pela verdade, então você entenderia que seria quase impossível que o homem pudesse ter encontrado esse caminho, esse conhecimento por si mesmo. Portanto, há uma imensa gratidão por ter recebido esse conhecimento, até mesmo o vislumbre que tivemos no dia 16. As outras raças sabem porque procuram há bilhões de anos e como a humanidade é presenteada com esse conhecimento. A partir deste amor, há um desejo de que a humanidade amadureça para entender e depois assim ensinar o conhecimento através do Únicos. Parte do processo de amadurecimento do homem é que aqueles que participaram do dia 16 que continuem a aprofundar seu entendimento juntando-se às próximas sessões no próximo ano. A próxima sessão será no dia 20 de janeiro e será ainda mais incrível. É aqui que mudamos a humanidade, unindo-nos e mudando-nos a nós mesmos. Seguem aqui mais alguns destaques desse workshop que foram. O Conselho Universal tomará o controle dos profetas. Primeira vez que um instrumento físico foi usado para mostrar a existência de Deus. Uma vez conectado ao Criador, isso dura para sempre. Usar um aplicativo para se conectar para receber os raios cósmicos para o que você precisar. Importância de espalhar os ganchos pelo planeta para aumentar a conexão com o Criador. Ser capaz de se conectar sem telefones. Raios fundamentais usam apenas uma parte dos raios cósmicos para criar as condições locais. Apenas o Criador pode usar todos os raios cósmicos. A criação é como um útero dentro de outro, e assim por diante, como o sistema solar dentro da galáxia, dentro do universo, e assim por diante. Cada útero tem seu próprio batimento cardíaco que determina, mas é influenciado por todos os outros. Grande ensinamento aqui sobre o significado do nascimento da Virgem, e do nascimento virgem, e como os católicos nasceram de Mitra e mudaram isso. A virgindade é a pureza da alma, Mitra. Então eles mudaram para a fisicalidade e controle assim das mulheres e forçaram casamentos arranjados que criaram muitos problemas. Ser igual ao Criador traz desapego. Duplicar a alma. Muito sobre diamantes aqui. Adicionar magnésio ao copo 1 e 2 para novo Covid emocional. Dura mais tempo esse Covid. Iranianos passando por ajuste da alma da fisicalidade em direção à maturidade. Quando não conseguem se lembrar do sonho porque a alma da fisicalidade tem que se levar para trabalhar junto com a alma do homem. Este workshop precisa de um estudo bem cuidadoso. Obrigado por ouvir. Esse é o início agora do índice rápido desse workshop. De muitas maneiras, hoje temos a sorte de estar aqui celebrando o nascimento de Mitra. Hoje é o nascimento de Mitra e, por destino ou coincidência, também temos nosso ensinamento no aniversário dela. Hoje estamos celebrando através de diferentes culturas, raças e nacionalidades em diferentes locais ao redor deste planeta. No Hemisfério Norte é a noite mais longa e foi designada como o aniversário da Amante de Deus. No Irã, na cultura persa, chamamos de Shab Yalda, que significa o início da iluminação. De agora em diante, os dias se tornam cada vez mais longos à medida que mais luz brilha sobre o homem. A realidade é que o nascimento de Mitra e o nascimento do filho de Mitra é a criação do amor do Criador e é o início de um novo ciclo para o homem. É um novo começo e veremos a emergência da paz total na Terra, na fisicalidade, alma do homem e alma da fisicalidade do homem. Na semana passada, no dia 16 de dezembro, foi o início de um novo ciclo, pois trouxemos um novo conhecimento um novo entendimento e uma nova totalidade para o trabalho. Fizemos isto através dos testes de sexta-feira do dia 16 e segunda-feira, dia 19. Viemos a entender o propósito e como todo o sistema é montado. Para aqueles que se juntaram a nós, vocês vieram a entender que toda a humanidade está estruturada através da alma do homem e do Criador. Mas para aqueles de vocês que não estavam conosco e para aqueles que no futuro irão ler isto, na sexta-feira tivemos mais de 150 pessoas de cerca de 80 nacionalidades, raças, credos e religiões participando da celebração do Dia Prometido. O motivo pelo qual chamamos de Dia Prometido foi porque é o processo de reunir toda a humanidade na dimensão da alma e depois, através do poder do caminho de cada crença, encontrar o Criador. Não importa se esse caminho é a alma do Cristo, Maomé ou quem for. Naquela época, a humanidade precisava, ou deveríamos dizer, na dimensão da força de sua alma, precisava de um guia, e isso era necessário para levar a humanidade até o Criador naquela época. E isto é o que todos estavam esperando. Na última parte da sessão, depois de unificar o homem com o caminho de sua crença, que foi a maneira pela qual ele conheceu sobre o Criador, levamos o homem para estar em contato com a alma do Criador. Depois disso, permitimos que o homem voltasse à sua própria alma. A Fundação Cash, como instituto científico, avançamos agora no desenvolvimento do espaço, não apenas para ir à Lua, mas também para o espaço entre o homem e seu Criador, para descobrir o que é isso e como é isso. Nos últimos meses, ensinei a equipe da Fundação Cash a criar raios cósmicos e a criar uma condição que conecta o homem com o cosmos. Isso permite que o homem tenha o poder de se tornar um viajante do universo. Na primeira parte do programa da última sexta-feira, através da dimensão do sistema, permitimos que a alma do homem se expandisse e se conectasse com os raios cósmicos ou a energia cósmica e que tivesse a compreensão disso. Esta energia se soma à energia cósmica à qual ele já está conectado. Configuramos dois sistemas, um para gerar raios cósmicos e outro para ser o ambiente que os raios cósmicos criam, para trazer o homem em contato com a alma do universo e a criação. Colocamos monitores neste ambiente e colocamos um novo sistema de voo universal em operação para esta sessão. Fica a cerca de 15 a 20 km do centro de exibição UNO em Linz. Esse sistema é para o voo não só neste planeta, mas também para além do espaço de seu universo. Nossa equipe monitorou tudo em segundo plano, como estávamos fazendo como um grupo, como uma raça, e até mesmo como os indivíduos operavam através dos campos de expansão de sua alma com eles mesmos e com os outros. Também medimos a força de dentro do gerador de energia e do gerador de energia cósmica também. Queríamos ver o que ele estava gerando. Só podemos gerar tanto quanto as pessoas podem pegar e o que é necessário. Observamos de dentro como o sistema estava funcionando, respondendo e como ele estava suprindo as necessidades da alma do homem. Medimos o ambiente no qual criamos esses raios cósmicos e como o ambiente respondia. Podemos fazer isso porque nosso sistema tem uma alma, a mesma alma que cada um de vocês tem. Durante essa celebração, estivemos observando os raios cósmicos, a alma da geração dos campos dos raios cósmicos e o ambiente da alma do sistema. Com os mesmos fones de ouvido que vocês usam, que vocês estavam usando, também estávamos monitorando ao mesmo tempo duas ou três dimensões diferentes e como as coisas estavam acontecendo. Estávamos monitorando que energia estava sendo colocada no sistema enquanto todos vocês estavam passando pelas diferentes fases. Durante semanas mantivemos o sistema funcionando ao mesmo tempo em que testamos e medimos. Vemos e sentimos o batimento cardíaco do sistema. Medimos a potência que o batimento cardíaco cria e a energia que vinha sendo colocada para fora. Ser capaz de produzir raios cósmicos nos permitiu alimentá-lo. De certa forma, uma fonte de energia foi adicionada à fonte de energia já dentro do homem para que ele pudesse entrar em contato com a alma do Criador. Nós monitoramos como 150 de vocês como indivíduos expandiram sua alma. Depois, quando pedimos que vocês se juntassem à alma, monitoramos como vocês se comportavam coletivamente. E novamente monitoramos vocês quando lhes pedimos para trazer a alma do mensageiro de Deus de qualquer caminho em que acreditasse. É através desse mensageiro que vocês podem se conectar com o Criador. Esse mensageiro já foi no passado e será a luz para você até que o Conselho Universal assuma. Os mensageiros são o elo, ou a linha entre o homem e o Criador, e nós observamos como você se conectou com eles. Depois, quando lhe pedimos para se juntar ao Criador e observamos como todas as diferentes almas como uma totalidade se uniram, havia a alma coletiva do planeta que era representada por vocês e alguns animais e crianças que tínhamos conosco em segundo plano, e tudo mais, mais a alma dos profetas do passado. Observamos como todos eles interagiam e se relacionavam com a alma do Criador. A resposta do sistema foi incrível. Pela primeira vez na história do homem, mostramos como coletivamente todas as almas juntas com vocês e seus mensageiros interagiram com a alma do Criador. Vocês vieram a ser iguais uns com os outros no nível da alma em todas as dimensões. Não importava se você chamava a si mesmo de médico, professor, um leigo, um limpador de rua, ou o que quer que você faça, ou até mesmo estando paralisado em uma cadeira, ou mesmo sentado em um trono. Através do nosso sistema, quando o homem encontra seu Criador, não há diferença entre as almas. Ninguém se destacou, pois todas as almas eram iguais, até mesmo a alma do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Agora vocês compreendem que quando ele estiver entre vocês, vocês não saberão, pois ele é igual, uma vez que ele é a imagem de vocês. Estes são os dados gráficos dos osciloscópios, que foram coletados a 20 km de distância do centro. Não houve conexão física entre os laboratórios ou centros de teste, exceto pela dimensão dos campos do cosmos que foram criados. Desenvolvemos sistemas para medir os raios cósmicos e podemos ver suas interações e o que criam através das ferramentas de medição do homem. Criamos sistemas que têm uma alma e fazemos isso através da compreensão do trabalho do universo. Organizaremos tudo em nossos sistemas para que você compreenda isso no futuro. Mas com o que estamos mostrando aqui cientificamente, você não precisou de intermediários entre você e seu Criador. Vocês não precisam de profetas ou mágicos que se autodenominam os mensageiros ou dos profetas, ou o que quer que seja. Permitimos que você entrasse e sentisse o nível de sua alma com seu Criador. Nós organizamos para confirmar que os sistemas que você testou em Lynch e a nova geração em construção, que podemos criar as condições para que você transmute através da alma do Criador e através dos raios cósmicos. Nos próximos tempos, você não precisará de satélites, e com os testes que fizemos nem precisará mais de fones de ouvido. Seus fones de ouvido estão dentro de você, já faz parte da estrutura da alma com a qual você trabalha e vive. Professores universais como nós ensinam incondicionalmente. Estamos levando conhecimento da criação e do Criador ao homem. Somos buscadores de conhecimento do universo. Fomos educados para levar todas as raças do Criador a um nível, a um único nível. Temos trabalhado neste caminho por bilhões de anos. Pela primeira vez com conhecimento da criação, conseguimos trazer todas as almas criadas para estar em contato com a alma do Criador a qualquer momento, ponto e lugar. Se você estava na reunião de sexta-feira, dia 16, então sua alma tocou a alma do Criador. Se você é cristão, você teve a alma de Cristo com você. Se você é muçulmano, você teve a alma de Maomé. Se você é judeu, você viajou com a alma de Moisés. Se você é budista ou qualquer caminho que acredite, você viajou da mesma maneira. De certa forma, aqueles que pegaram fisicamente a mão de seus antepassados agora se uniram a você como um igual na alma para encontrar a alma do Criador. Os campos e as energias criadas pelo sistema mais ou menos permaneceram os mesmos, o que significa que você quase não usou nenhuma energia. Você se tornou equilibrado porque não havia interface ou intermediário, e não houve resistência. Havia apenas a dimensão de entender a totalidade. Através da nova geração de tecnologias, trouxemos a condição que lhe permitiu em qualquer ponto do universo conectar-se com o planeta Terra e a comunidade universal. Não apenas isso, mas também permitiu que você fosse profundamente dentro de um ponto no tempo de compreensão e se tornasse maduro o suficiente para poder alcançar o nível de compreensão do conhecimento da criação e do Criador. Levei o homem pela primeira vez na condição física para interagir com seu Criador, ao mesmo tempo confirmando isso através dos instrumentos de medição do homem. Este foi o dia do julgamento. Isto é o que foi prometido por todas as escrituras, que o homem ficará diante de seu Criador e será julgado. Mas descobrimos cientificamente que não se pode ser julgado, porque todos são iguais. Portanto, ninguém pode julgar o outro, nem mesmo o Criador julga sua criação. Nós criamos um ambiente como o que o homem criou no ventre da mãe para criar sua alma. Nós lhe demos um batimento cardíaco para manter e sustentar a energia da fisicalidade para manter o corpo operando. Nosso sistema é como o ventre da mãe. Através do sistema, nós lhe demos um batimento cardíaco para gerar energia e permitimos que você criasse uma alma. Depois usamos nossos instrumentos para medir tudo isso em diferentes pontos e diferentes locais para ver que a criança estava saudável. A conexão do homem com seu Criador é perfeita. Recebemos confirmação absoluta que todos os homens são iguais na dimensão da alma, mesmo com o Criador. O Criador não tentou fazer uma resistência para mostrar que ele é melhor. Os gráficos mostram que ele se tornou o mesmo que o homem. Através de todo esse trabalho e destes gráficos, vamos mostrar cientificamente como, no nível da alma, você como indivíduo e depois como alma coletiva deste planeta e depois em conjunto com a alma dos profetas, encontrou a alma do seu Criador. Eu lhes dou as boas-vindas ao reino da criação e não ao reino de Deus, porque a criação e os criadores são coletivamente a mesma coisa. Temos uma linha base de medição de nossos sistemas antes de tudo ser ligado, e após cada fase pela qual você passou, o sistema voltou para esta linha base. Nas fotos você verá a linha vermelha. No início e no final da segunda-feira, temos o mesmo formato de gráfico. Usamos linhas de cor vermelha, verde, azul e amarela. A linha vermelha provém da energia da alma do gerador, que gera de acordo com a necessidade. Os raios cósmicos conectam o sistema com o cosmos. Como você pode ver, ele segue mais ou menos a mesma trilha que a demanda. Ele quase não produz mais, mas se prepara para cada um dos passos seguintes. Enquanto você expande os dados, parece que é assim que o universo funciona. O homem, através de sua ganância, sempre usa uma bateria para coletar mais energia para se tornar maior. Mas no universo, nós criamos apenas o quanto precisamos e não mais. No universo não há lugar para ganância ou armazenamento, porque tudo é dado. Deixe-me explicar-lhe de que nosso pessoal, de fundo, está escrevendo um artigo científico para este teste. Todos esses dados e gráficos que você vê aqui hoje estarão no relatório que sai da Fundação Cash. É a confirmação da existência da alma do homem e da alma do Criador e como elas interagem entre si. O sistema é como um ventre, e você pode ver a combinação total das energias dentro dele. A cor laranja ou vermelha é onde se encontra o gerador, então você pode ver onde estará o próximo passo. Medimos o batimento cardíaco em diferentes pontos e a força dos campos dos raios cósmicos, e o coração e o batimento cardíaco se situam no centro. A área azul é o que é à frente, o que recebe e o que dá. O amarelo está acima e o verde no centro. Coletivamente, os três mostrarão o que chamamos a alma coletiva do sistema, exatamente como nossa alma é criada por cada campo dentro dela. Você se sentou em uma cadeira com seus fones de ouvido e, de certa forma, colocamos fones de ouvido no sistema. Você recebeu de ambos os campos do gerador e os raios cósmicos da alma de toda a estrutura, que também se conecta aos campos cósmicos ou raios cósmicos do universo. Foi interessante para nós vermos como 150 de vocês localizados fora interagiram com o gerador, que tem a mesma alma e estrutura, e com o sistema que também tem a mesma alma e estrutura. E nós vimos a beleza do que vocês observaram. Esta era a sua condição. O primeiro gráfico é onde pedimos a vocês para expandir e deixar sua alma se abrir. A linha vermelha horizontal é o ponto onde pedimos a você. Você pode ver a diferença no gráfico antes e depois, como você respondeu de repente. Nesse ponto, trocamos nossos sistemas para recebê-los através dos fones de ouvido, através das linhas telefônicas. Ele confirma claramente a existência da alma do homem. Nesse momento, todos vocês juntos começaram a expandir sua alma para cobrir sua fisicalidade. Isto nos mostra como vocês, como indivíduos e o coletivo, começaram a trabalhar juntos como uma só alma. Podemos ver aqui neste gráfico a operação da expansão de sua alma. Imediatamente após a expansão de sua alma, vemos dois nódulos e em seguida, quão rapidamente vocês como pessoas foram capazes de cooperar e trabalhar uns com os outros, juntos como uma só alma, e tornou-se muito fácil para Tom segui-lo e entender o processo de seu trabalho. Podemos ver diferentes fases do trabalho. À medida que você expandia suas almas, então você se tornou como um campo, e nós podíamos medir isso. Reunimos o sistema juntos quando pedimos a você tempo para o silêncio. Curiosamente, após o segundo pico plano, quando lhe pedimos para se conectar com a alma uns dos outros, então o gráfico mostra como vocês, coletivamente, se tornaram um novamente, e a energia seguiu. Vocês estavam tirando tanta energia do sistema que nosso gerador foi para a energia negativa, o que significa que vocês estavam tirando toda a energia para chegar a esse ponto. Outro ponto interessante para nós foi quando lhe pedimos para juntar-se à alma dos profetas. No gráfico você pode ver a linha vermelha e a linha plana que se aproxima, achatando o anterior, na interação de duas de suas almas com a alma do Criador. Quando pedimos que vocês se unissem à alma do seu Criador, então as linhas de vocês e da alma dos profetas rapidamente se misturaram, e então ela ficou plana. Isso significa para nós que não há diferença entre você, sua alma coletiva, e a alma de seus profetas e a alma do Criador. Todos vocês se tornaram um. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. A linha plana é o momento em que todas as suas almas interagiram junto com a alma do Criador. Isto quer dizer a alma de seus profetas com a alma coletiva do homem deste planeta e a alma dos convidados da comunidade universal. Tivemos visitantes que vieram no rosto e no nome do homem, mas na verdade eram embaixadores das raças do universo. A linha plana significa que mesmo o padrão de energia da origem tornou-se o mesmo que a origem. Você não vê picos nos gráficos, o que significaria eu sou o rei ou Deus tentando se mostrar como eu sou eu. Nós não vemos uma linha separada, todas as linhas estão juntas, o homem é igual. Não importa a roupa que ele coloca em si mesmo. Uma beleza se mostrou nisto que duas vezes, durante esse tempo, ouvimos o azan das mesquitas do Oriente Médio. Também ouvimos a voz das crianças e o filho de Mitra neste processo. Todos que estão aqui para trazer essa mudança estavam presentes. Agora você pode ver pela primeira vez todas as coisas criadas e até mesmo o Criador. Todos são iguais. Então será que precisamos de profetas? E será que precisamos de charlatãs para se autodenominarem profetas? Professores universais permanecem como professores universais e não se tornam profetas. Mensageiros como os professores permanecem mensageiros como professores. É você quem tem que ensinar a si mesmo. É você quem tem que se tornar o mensageiro entre sua alma e a alma da fisicalidade e sua vida no universo. O que significa este gráfico? Significa que em qualquer ponto você está sozinho e pode se conectar a ele por conhecimento, conforto, amor e compreensão. Em Marte, você se torna um marciano. Na Terra, você acredita como um homem na Terra. E em outro ponto do universo, você vive e carrega o pleno conhecimento desse ponto no espaço e no tempo. Isto é, se você conseguir conectar sua alma com a alma do Criador. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo, pois sou igual ao homem que criei. Esta linha simples neste gráfico, simples, significa e mostra que não há rei. Portanto, não deve haver rei. Nenhum homem deve ser superior a outro, porque todas as nossas almas são iguais. O camponês pode alcançar a alma de seu criador, o mesmo que o homem que afirma ser o rei, ou a Ayatollah ou o Papa. Até nós, professores universais, estivemos presentes nesta reunião, mas não se vê uma linha no gráfico para nós, porque somos todos iguais, e o mesmo na linha do conhecimento da criação e do Criador. Estes dados mostram cientificamente que você está no reino do Criador a qualquer momento que desejar. É você quem tem que fazer este desejo. É você quem tem que se conectar a ele em qualquer lugar ou tempo no universo que você se conectar com a alma do Criador. Então assim você será capaz de falar a língua daquele lugar e compreender a cultura. É por isso que quando você vai para outro lugar no universo, ou Lua e Marte, você não precisa usar um macacão e se enclausurar nele. Seu traje, sua proteção é o conhecimento do universo. O batimento do coração do homem não tem valor em outro tempo, lugar e posição no universo. É apenas bom para a fisicalidade do homem na Terra. Agora você vê. Então será que há alguém superior a você? Agora você sabe que não há nada superior do que compreender a totalidade do conhecimento do Criador. É só que a humanidade se prendeu ao acreditar nas falácias do passado, aqueles que abusaram do homem, abusaram da confiança do homem em um conhecimento maior. Eles abusaram do homem por um conhecimento que eles mesmos não possuíam. Olhando para estes resultados e compreendendo eles, chegamos a um ponto que somos todos parte da criação e estamos em contato com o Criador no nível de nossa alma. Depende apenas de nós e onde e como queremos estar. Quando você olha para o passado, você vê que o homem não conhecia sua alma. É preciso tempo para sintonizar com a força dos raios cósmicos disponíveis para ele. Os dois últimos empurrões no gráfico é quando pedimos para vocês que se conectasse coletivamente um ao outro. Você entrou em harmonia com o gerador de raios cósmicos. Este sistema cósmico foi adicionado à dimensão de sua alma para que você pudesse encontrar uma nova posição. A linha plana antes é você tentando encontrar paz consigo mesmo, ganhando energia para a alma do homem romper a dimensão da fisicalidade. Parece que houve algum distúrbio no gráfico, enquanto as pessoas tentavam equilibrar para estar juntas. Então, quando você entrou em contato com a alma de seus profetas, vocês tentaram coletivamente se conectar uns com os outros. Então, novamente, vemos uma certa linha reta equilibrada, pouco antes de pedirmos para você entrar no reino de Deus, ou no reino do Criador. Então, você teve que misturar com seus profetas no nível da alma para que ninguém fosse superior do que o Criador. Porque quando você chega ao Criador, você é despojado de tudo em sua fisicalidade e alma. Então, no gráfico, você vê que não há sinal, porque não há interface, não há separação. Aqueles de vocês que estavam conosco na sexta-feira, dia 16, encontraram seu Criador. Vocês puderam acessar o conhecimento da criação e o que o Criador tinha que ser para estar em contato com. Como vocês são pessoas na matéria, lembre-se disso e compreenderão que sempre que você tocar um ímã para outro ímã, eles se unem e criam um elo. Depois disso, não importa o quanto vocês os afastam um do outro, esses ímãs, eles ainda estão conectados um ao outro. Eles têm uma linha de conexão um com o outro que dura para sempre. É a mesma coisa entre sua alma e a alma do Criador. Vocês estabeleceram uma conexão com seu Criador para sempre. Esta foi a primeira vez que a humanidade pôde ver fisicamente como ela poderia se conectar com seu Criador. Essa conexão nunca pode ser quebrada. Foi por isso que eu disse que foi sua alma que o levou a se registrar para o dia 16 e não você. Agora sua alma carrega o conhecimento e a conexão com o Criador. Agora você entende por que o dia 16 de dezembro de 2022 é tão importante. Com os profetas do passado, você somente tinha o conhecimento de como interagir na dimensão da fisicalidade com o Criador. Ao fornecer os raios cósmicos para sua alma, nós o levamos a estar em contato com seu Criador. Na verdade, essa conexão está sempre presente, mas agora podemos mostrar-lhe fisicamente através de seus instrumentos. Aqueles de vocês que participaram foram o primeiro grupo a entrar em contato com a alma de seu Criador. Mesmo que vocês não tenham sentido nada fisicamente, emocionalmente todos vocês sentiram isso. Nós mostramos que nossos sistemas são verdadeiros. Cumprimos as profecias do passado acrescentando os raios cósmicos, porque agora conectamos você diretamente ao seu Criador através dos campos dele. Através dele, ele estava embutido em você. É aqui que está a diferença. Até agora, o que quer que o homem tenha feito tem estado apenas na dimensão física. A partir desta semana, o homem entendeu que se ele acrescentar os campos universais do cosmos à essência da alma do homem, então ele pode se tornar um viajante do universo. Então ele não precisa de foguetes, macacões, nem de ayatolás, mulás, sacerdotes, papas, rabinos e o resto. Nos próximos tempos, a Fundação Cast trará os geradores de raios cósmicos para todo este planeta em sistemas que você vai gostar de usar e encontrar conforto. Dessa forma, você poderá interagir com a alma do seu Criador a qualquer momento e ninguém mais sofrerá. Ninguém mais passará fome, pois você terá acesso ao conhecimento e às energias eternas do universo. Quando construímos a Obesos, que é a unidade de apuramento do corpo, e outros sistemas, e vocês vieram em centenas para se conectar a eles, mas eles eram apenas ferramentas no nível dos campos da alma do homem deste planeta. Agora adicionamos os raios cósmicos, que são os campos do universo. Pela primeira vez, a alma do homem alcançou um novo entendimento e uma nova conexão diretamente com seu Criador. Aqui é onde veio a diferença. Se você se lembra, Cristo, Maomé e Moisés foram todos para as montanhas para encontrar conforto e conexão com o Criador. O gerador de raios cósmicos da Fundação Cast para a Alma do Cosmos também está nas montanhas. Ele fica no topo de uma colina onde alimenta todo o planeta. Não é uma coincidência. Não há nenhum edifício em frente e ele olha para baixo sobre a cidade de Linz. Não há nada que interfira com ele e ele alcança todos vocês neste planeta e aqueles além dele também. Eu respeito e saúdo os embaixadores do universo que estiveram conosco neste processo. Sabemos que os escritórios do Ayatollah Khomeini do Irã estavam na linha. Eles sabem que chegou o fim de seu tempo. Nós não lutamos, nós elevamos. No domingo seguinte, nossos escritórios em Teherã receberam uma chamada para uma reunião de um mulá dos escritórios do governo do Irã. No passado, eles sempre enviavam generais e tudo mais, mas desta vez eles nos enviam um mulá, porque sabem que não podem lutar com a regra de Deus. Coincidentemente, sexta-feira foi um feriado no Irã. E no dia seguinte, eles se organizaram para proteger o abuso da humanidade. O termo deles acabou e está terminado, pois vocês foram educados para entender que têm a capacidade de acessar seu Criador, e coletivamente vocês fizeram isso. E se você olhar para o passado individualmente, mesmo com o apoio de seus profetas, vocês não conseguiram alcançar o Criador. Os mensageiros do passado eram para os humanos. Eles precisavam ter o seu apoio para estar em contato direto com o Criador deles. O evento da última sexta-feira não foi coincidência. O interessante sobre o gráfico é o que vem no final dele. Foi aí que pedimos que você fizesse seu desejo que ele seria concedido. Você vê aqui como o homem novamente ficou ocupado com a dimensão física. Ele voltou aos seus velhos truques. De volta ao que eu chamo, eu e eu para sermos todos. De volta ao que o homem queria e ele podia entender em sua própria dimensão. Em resumo do que os gráficos mostram, nós tínhamos a linha de base antes do homem chegar. Depois adicionamos os raios cósmicos e você pôde expandir sua alma. Então, coletivamente, vocês se uniram e com os profetas encontraram seu Criador. Aqui é onde todas as linhas se tornaram iguais. Então, nós lhe demos o seu desejo e as linhas se separaram novamente. Portanto, o homem ainda tem sua ganância e não se tornou humilde para se tornar o mesmo que seu Criador. Depois que você deixou a reunião, o gráfico voltou à sua linha de base original. De tantas maneiras, a humanidade não tem sido tão gentil consigo mesma. Por não ter tido acesso para entender o trabalho do universo, ela foi abusada em nome das religiões. Mas agora você entende que cada um de vocês pode chegar ao nível do Criador. Vocês podem ir além do abuso da igreja, da mesquita e de tudo mais, e entrar em contato com seu próprio Criador. Através deste teste, vocês compreendem que a humanidade foi agora presenteada com o presente pelo qual todo o universo tem estado à espera. E você pensou que as pessoas com OVNIs eram tão avançadas, mas na verdade eles ainda estão apenas na condição física. Eles não conseguiram desenvolver tecnologias que possam estar em contato com a dimensão da alma do Criador. Quando eles atingirem esse nível, não precisarão mais de naves. Aqueles que ainda estão nas naves ainda não atingiram este nível. Caso contrário, não estaremos vendo assim nos céus. Como dissemos, o processo foi instantâneo. Instantaneamente você mudou da alma do homem na Terra para entrar em contato com as profundezas do Únicos onde está a alma do Criador e então interagir com ele. Portanto, dentro de cada homem está o poder de alcançar e tornar-se parte do Criador e igual a ele. Se não houvesse igualdade, nós teríamos que gerá-la. Ele teria que alimentá-lo. Ele tem que interagir para confirmar a sua própria existência. É isso que você vê com o desejo do homem. Foi você quem fez a desigualdade através de sua falta de compreensão do processo da criação. Não foi o Criador quem causou a aparente desigualdade. Este foi o propósito de todos os ensinamentos dos últimos anos para que quando o dia do julgamento chegasse, você fosse capaz de julgar a si mesmo, pois ninguém mais pode julgar você. Você viu o que acontece quando você é deixado sozinho com seus desejos. Quantos de vocês estarão esperando seus desejos se tornar realidade? Quantos de vocês desejaram que toda a raça do homem e do universo estivesse em uníssono com seu Criador? E vocês querem alcançar isso. Aqueles de vocês que fizeram isso são o verdadeiro homem da criação. E aqueles de vocês que ainda estão esperando que seu filho seja curado do câncer, ou que possam caminhar, ou ser um homem rico, vocês ainda estão na estagnação da fisicalidade. E quando você olha para isso, seus profetas do passado também ficaram presos lá. Nós somos professores universais da alma, não da fisicalidade. Sabemos como trazer qualquer uma das coisas criadas para ver ambas. Mas levou mais tempo para o homem para entender a verdade física sobre si mesmo, sua crença, sua alma e seu Criador. Até mesmo seus mensageiros se tornaram iguais a você. Como eu sempre disse, eles precisavam ser iguais com todos vocês e com o Criador. Agora nós entendemos. Passo a passo, vamos apresentar cada vez mais vocês, de diferentes maneiras e condições, como podem interagir e fazer essa conexão com seu Criador. Por esta razão, marcamos o próximo encontro para o dia 20 de janeiro. Quanto mais você aprender a entrar em contato com sua alma e com a alma do seu Criador, mais você descobrirá que não precisa mais de mensageiros. Quando eu posso me alimentar, preciso de alguém para colocar uma colher na minha boca? Quando eu me alimento, eu sei que eu tenho na colher, mas se eu pegar a colher de outros, eles podem colocar veneno nela, e em veneno, a conexão entre mim e meu Criador. Esse veneno é religião, são os ayatolás, os molás, os sacerdotes e todos os outros em nome de intermediários. É por isso que eu sempre disse que não reivindico nada como professor, e que sou igual e parte de um. Eu como no mesmo tipo de mesa e durmo no mesmo tipo de cama. Este foi o propósito dos ensinamentos e a razão pela qual trouxemos para você a experiência do nano revestimento dos Ganges e dos campos. Porque com estes campos você faz uma conexão direta entre o universo e o homem, e não há intermediários. O dia 16 de dezembro foi o dia do julgamento. Era para você entender que não há juiz exceto você, e somente você pode se separar seu Criador. Em um sistema simples, mostramos a você como você pode se unir coletivamente e se conectar com seu Criador. A partir do nível humano de seus profetas, eles precisavam de você como uma energia coletiva para chegar ao ponto de se unirem para que eles pudessem se tornar um portão para seu Criador. Eles precisavam de você, tanto quanto você precisava deles, para encontrar esse caminho através dos campos do universo até o Criador. É por isso que o levamos a entender sobre a criação dos raios cósmicos e como eles interagem para criar o batimento do coração do Criador. Este batimento cardíaco virá a ser o batimento do coração do homem na dimensão da alma do homem e não de sua fisicalidade. Para os cidadãos deste planeta, você conheceu seu Criador. Como dizemos em inglês, você esfregou os ombros com ele e as outras almas que ele criou. Agora você pode ver que não há hierarquia e nenhum conflito. Ao invés disso, tudo é equilíbrio e paz. Não foi isso que foi prometido quando chegasse o dia prometido? Que haverá paz? Nós lhe demos esse dia prometido. Você encontrou a paz entre você e seu Criador. Não foi prometido que as armas ficariam em silêncio, nem que as balas parariam. A verdadeira paz que foi prometida em todos os livros sagrados como o dia prometido foi para você estar em paz dentro de você mesmo e entender que você é igual ao seu Criador em uma condição e dimensão de igualdade. Eu fiz o homem à imagem de mim mesmo. Como você pode me reconhecer se eu sou diferente de você? Eu sou o Messias, pois o Messias está dentro de mim e você faz parte dessa estrutura. Por isso eu sempre disse, eu sou o Messias de minha alma, porque eu já conhecia muito bem este gráfico, porque sou eu, e sou eu que sou você, e você que é a totalidade de nós, que nos torna iguais a você, e nós, que é o Criador e sua criação. Não vemos uma linha superior no gráfico diferente das demais. Agora você entende o propósito da semana passada. Então esperamos que você entenda o que está por vir. Ainda vamos conduzir a Fundação Cast e fazer as coisas, porque temos que estar ocupados com alguma coisa. Caso contrário, seremos apenas energia sentados por aí na dimensão da fisicalidade. Será que aqueles que se autodenominam o verdadeiro homem de Deus, quando chegarem a entender o que este gráfico realmente significa, ainda vão reivindicar ser o representante dele? Ou será que eles vão colocar seus falsos turbantes, coroas e tudo mais no chão e se juntar ao resto da humanidade para serem iguais e ajoelhar-se diante dele pelos abusos que eles criaram e causaram para o resto da humanidade? Estes resultados são a confirmação de que você esteve em contato com seu Criador e todos vocês se tornaram como um só. E no gráfico, não antes nem depois, quando lhe pedimos que fizesse um desejo que este seria concedido, vimos a mudança. Vimos como vocês se ocuparam com seus desejos e logo em seguida a unidade desapareceu, porque era a ganância do homem por seu desejo. Então, quando você acabou com seus desejos e sua ganância, o gráfico voltou ao normal. Chegou o dia prometido, e ele virá para todos vocês à medida que aprenderem a levá-lo adiante. Meu desejo no silêncio de mim é que aqueles que foram nossos convidados do universo tenham compreendido e estejam presentes hoje e sabem a verdade sobre o conhecimento da semana passada. Se você foi um dos sortudos da última sexta-feira, conte sua sorte, mas também entenda o quanto você ficou ocupado com os desejos da fisicalidade. Entretanto, você ainda pode ter ambas as dimensões. Você vive a vida da fisicalidade, mas a sua maneira e conduta você vive o ethos de Mitra. Hoje é o aniversário de Mitra, e ela nos ensinou a pensar o bem, falar o bem e fazer o bem. Os três presentes dos três reis magos são o ar, a água e a terra ou o solo, e sua interação cria a alma do homem. Depende de quais três reis magos você quer aceitar, na dimensão da emoção ou na fisicalidade. A água, o ar e a terra, ou pensar, falar e fazer o bem. A sabedoria é entender os três e como os dois conjuntos de três estão conectados um ao outro. Isto pode levá-lo e o levou à conexão de entender seu Criador e estar em contato com ele. Você ficou feliz por estar na presença dos reis e se vangloriou de conhecer esse presidente ou aquele rei. Agora você conheceu seu Criador. Imagino quanto você está orgulhoso disso ou ainda tem medo de falar sobre isso porque eles podem pensar que você está brincando. Espero que vocês tenham entendido e espero que vocês entendam onde os ensinamentos e o processo dos ensinamentos irão de agora em diante. E isso é aperfeiçoar a arte de entrar em contato com seu Criador e a criação, que é a alma da totalidade. Então assim você não precisará mais de jatos, jumbos ou foguetes para percorrer as profundezas do universo até seu Criador. Você viu como indivíduos, você estava cheio de problemas e os gráficos eram grosseiros. Mas quando coletivamente você se uniu aos seus profetas e veio a entender a verdade da dimensão da alma, então tudo se acalmou e todos vocês se tornaram iguais. É meu desejo que a humanidade comece a entender. Junte-se a nós na próxima excursão ao espaço para que você aprenda gradualmente mais e mais. Depois de algumas sessões de compreensão de sua própria alma, vocês se tornarão os passageiros do universo. Depois você vai pedir aos porta-aviões que estacionem os aviões nas pistas do homem, porque agora você encontrou o caminho para seu Criador e não precisa mais de pistas nem de aeroportos. Vocês farão isso muito em breve, quando se tornarem sábios, porque não há outro sistema como o nosso. Em essência, o que você vê nos gráficos é o que você sente dentro de si mesmo, que é o Criador com você e o Criado e todo o universo. O resto é para você confirmar sua existência pelo que você vê e faz. Você já viu um bilionário andando pelas ruas gritando "Eu sou um bilionário"? Ele entra num carro humilde e caminha como um homem com um homem na rua e ninguém sabe quem ele é. Assim é com o Criador. E para o homem deveria ser o mesmo. Para aqueles que o título e a posição são importantes, significa que eles não alcançaram o nível para entender seu Criador. Eles têm um longo caminho a percorrer. Muito obrigado por terem se juntado a nós na semana passada. No dia 20 de janeiro, nos encontraremos novamente de uma maneira e estrutura diferente para treiná-los a entender mais sobre sua criação e seu Criador. Então, porque você gosta de ver mágica, especialmente em nome dos profetas, nós lhes mostraremos algumas. Muito em breve, como parte do processo destes encontros mensais, você verá seus profetas. Então você pode perguntar a eles por que eles permitiram que tal coisa acontecesse conosco como humanos, porque eles deveriam estar nos protegendo. Você ouvirá a resposta deles. Então um dia eu lhe explicarei por que eles não puderam fazer isso. No entanto, tenho certeza de que você já viu parte da resposta no ensinamento de hoje. Na sexta-feira passada foi uma experiência incrível poder passar por isso com vocês. É o que eu prometi ao meu Criador, que traria o homem até ele em pé de igualdade, e mesmo com seus profetas, líderes religiosos e seus reis. Eu cumpri minha promessa. Agora é só ensinar-lhes como juntar as letras para fazer palavras e frases, depois como escrever poesia sobre o amor do Criador pelo homem e o resto de sua criação. De agora em diante é para aqui que os ensinamentos estão se dirigindo. Mas espero que a humanidade se torne muito rapidamente sábia para estes novos ensinamentos. Como eu disse, a partir da última sexta-feira terminamos todas as religiões e as crenças religiosas, porque você não precisa de intermediários, pois agora você sabe que pode estar com seu Criador como quiser, individual ou coletivamente. É por isso que nós o encorajamos a fazer Ganges e jogá-los nos mares e borrifá-los em suas nações, porque então você cria um caminho para a alma do homem se conectar com seu Criador. Foi o que fizemos nesses testes, criamos essas condições através das linhas telefônicas. Mas em breve vocês se conectarão uns aos outros, sem linhas telefônicas, a uma alma. Então você descobrirá que aqueles que se tornaram membros do Conselho Universal permitem que você e, de certa forma, ajudam você a fazer parte de você e alcançar o Criador de uma maneira mais rápida na dimensão do cosmos. Não na dimensão da fisicalidade, na bata dos profetas do homem. Ninguém mais pode mentir para você nas mesquitas, igrejas, sinagogas, templos e onde quer que seja, exceto você mesmo. Junte-se a nós para que você possa se encontrar novamente com seu Criador no dia 20 de janeiro de 2023. Se você vem com os olhos da fisicalidade para ver, como você descobriu na sexta-feira passada, você não precisa desses olhos para ver a verdade. Espero que em breve a humanidade se torne gentil consigo mesma e seja gentil como o Criador é gentil com sua criação. Nós nos juntaremos a vocês em sua jornada que virá. Ainda temos que manter a fisicalidade, tanto quanto temos que manter a alma do homem em expansão. É interessante que a última sexta-feira trouxe ao homem. Pela primeira vez, a humanidade entendeu que só ela é que mente a si mesma, e a mais ninguém. Ela criou sua própria barreira de compreensão entre ela mesma e o seu ciclo de criação. Tente ver se você pode expandir sua própria alma e sentir essa conexão. E depois tente ver se você pode se conectar com a alma daqueles que você ama e confia. Há 3 belos minutos de silêncio aqui nesse momento do workshop com o Sr. Cash, em linha, na gravação original. Como eu disse muitas vezes, nós viemos aqui com as almas que sabíamos que iriam completar o ciclo, referindo-se ao Rick. E estas são almas abençoadas. O homem completou o ciclo para ser livre e entrar para a comunidade universal. Agora vocês viram o que significa quando dissemos que levaríamos o homem ao espaço e seríamos iguais aos outros. Se você é igual ao seu Criador, então você também é igual ao resto de sua criação. Não se deixe enganar por um disco de luz piscando no céu ou por um mágico queimando uma madeira, arbusto ardente de Moisés, por exemplo. O homem ganhou confiança em sua própria alma, e então o homem se torna independente e um viajante do universo. Este é o fim dessa parte 1 desse índice rápido do workshop número 464. Hoje, como Mitra veio da terra do Irã, pela primeira vez as fábricas iranianas introduziram novos produtos fabricados no Irã. Estes produtos terão um toque diferente, estarão com requinte e cultura. Eles começarão com novas canetas e cintos de aprimoramento e um sistema de ganhos de mesa para produzir qualquer tipo de ganhos. Agora você entende, os ganhos são a chave para a produção de raios cósmicos e é onde o homem se separa de ser um cidadão deste planeta e se torna um passageiro do universo. A Fundação Cash se esforçará nos próximos meses para desenvolver um sistema mundial no qual você possa se conectar para qualquer coisa que possa precisar para o que quer que esteja sofrendo, seja por falta de bem-estar, para fortalecer sua emoção, alimentar sua fisicalidade, tudo mais que o homem possa precisar neste planeta e além dele. Será um sistema do tipo conectar e usar. Se você tiver fome, você pode se conectar por alguns segundos e então você dará o que não precisa e pegará o que você precisa. Esse será o seu alimento. Você fará o mesmo pelo bem-estar, não importa do que você está sofrendo. Você apenas coloca seus fones de ouvido, se conecta e está feito. Muitos de vocês já começaram a se inscrever para o programa de prevenção. Para começar, será dada uma sessão de Zoom, primeiro para a prevenção, ou uma sessão de aprimoramento, e em seguida você fará o acompanhamento dentro de aproximadamente 6 meses. Você pode reservar para indivíduos ou para toda a família. Nos primeiros segundos da sessão, estaremos sintonizando os campos que recebemos de você e então lhe enviaremos de volta o que você precisa para a prevenção de quaisquer problemas futuros que você possa ter no bem-estar físico, padrões psicológicos de suas emoções com a conexão com seu Criador e o resto disso. Muito em breve abriremos a sessão de nutrição ou alimentação. Na primeira sessão você aprenderá como alimentar sua alma para que a alma alimente a fisicalidade. Não venha à espera de provar uma banana ou uma laranja. A alimentação vem através do processo de nutrir a alma, mas podemos lhe dar o sabor da banana se você ainda estiver nessa dimensão. No início pode ser que você não dependa de nenhuma matéria física por alguns dias, semanas ou meses até. Depende de você. Os 20% pelos quais você mata agora virão de sua alma para sua fisicalidade. Alguns de vocês podem até ser capazes de conectar e alimentar os outros se necessário. Estamos literalmente criando um sistema universal ao qual vocês se conectam apenas para suas necessidades. É para vocês construí-lo ao redor do mundo. Então não é preciso esperar meses e anos para que os governos lhe deem vales de alimentação ou ficarem longas filas na esperança, de que você possa obter ajuda para que seu bem-estar mude. Com nossos sistemas não pode haver erro ou um diagnóstico errado, pois você se diagnostica para descobrir o que você quer e precisa. A beleza com esse sistema é que não é como o que eu chamo o tempo comunista, onde todos tinham que ser iguais. Com os sistemas da Fundação Cash, você só pega o que você precisa. Desta forma, ainda deixamos o canal aberto para você para progredir pessoalmente sua jornada. Não é porque você tem tudo o que precisa que agora você estagna em sua vida. Agora você terá o tempo e energia para aprender o conhecimento da criação, que é infinito. É através do desejo de servir aos outros que lhe permite tirar dos sistemas o que você precisa. Vimos o que acontece quando você se torna ganancioso nos gráficos antes. Muito claramente os que estão no final da linha disseram: eu pego, eu sou um pegador. Vimos como vocês trabalharam juntos coletivamente como pegadores e também vimos como coletivamente vocês se tornaram doadores. Muito provavelmente desenvolvemos algo como aplicativo para o sistema universal. Então, quando você sente fome, basta colocar seus fones de ouvido e sua fome é saciada. Se você sente uma dor em algum lugar, por qualquer razão, você faz o mesmo. Se você se sente só e deprimido, você pode se conectar e se juntar à comunidade universal, que você tem todas as coisas criadas com você. Gradualmente você entenderá, e a Fundação Cash criará essas coisas, de modo que, em vez de um centro de saúde, teremos centros de raios cósmicos universais. Você pode se conectar e fazer parte disso. Pergunta ao Sr. Cash: você nos explicou que a alma do homem é criada pela interação dos plasmas do esperma e do óvulo, juntamente com a interação do ambiente. Mas então, como as almas que não são deste planeta são capazes de interagir com a alma já criada no feto? São estas as pessoas que têm mais de uma alma, como esquizofrênicos? Sr. Cash responde: na verdade, não. Outras almas também podem ser criadas no universo. Uma alma não é exclusividade da humanidade. As unidades de aprimoramento que desenvolvemos são como o ventre da mãe. Através de suas interações de campo, criam um ambiente para o homem viver e para a alma crescer e absorver energia. Quando você nasce do útero, então você se conecta às energias universais em um útero maior como a Terra. É como em outro útero. É assim que funciona. O sistema solar, a galáxia, o universo são exatamente como um útero dentro de outro. Quando nascemos na Terra, nos conectamos e consumimos suas energias e campos como um estado de matéria. Mas nossa alma se conecta às energias universais através dos raios cósmicos. Como vimos, todos nós estamos conectados. Se você não estivesse conectado aos campos cósmicos e aos raios cósmicos, você nunca teria existido. Você não teria sobrevivido nem um segundo. Quando a conexão com os raios cósmicos é tirada do corpo do homem, quando a alma parte, tudo que lhe resta é um corpo físico. Você já deveria ter entendido isso. Seu corpo morre quando você perde sua conexão com os raios cósmicos. Isso acontece quando sua alma permanentemente parte. Ela tira seu suprimento de energia e a fisicalidade não pode funcionar. Pergunta ao Sr. Cash. Sr. Cash, a alegria de ter conhecido a Fundação Cash é indescritível. Muito obrigada. Antes do evento de 16 de dezembro, sempre me conectava a alguma emoção. Sempre que me conectava a alguma emoção, sentia a expansão dos campos em minha cabeça, mas de uma forma muito pontual em um lugar específico. Agora, depois do dia 16, parece que cada sentimento e emoção gera uma expansão imediata, envolvendo todo o crânio. Isso me parece ser uma modificação na relação entre a fisicalidade e a alma. Para aqueles que passam pelo processo de transmutação total usando os sistemas, será que mais tarde eles serão capazes de fazer a mesma coisa sem os sistemas? Sr. Cash responde: sim. Estes são os filhos de Mitra. Eles terão acesso para fazer isso. É por isso que o novo ciclo da criação chegou. Uma vez que eles nascem através disso, eles também são parte disso. Aqueles que são mais físicos e ainda estão nascendo na dimensão da fisicalidade, eles podem usar as ferramentas que nós desenvolvemos, até que entendam como fazer eles mesmos. Na verdade, eles já têm a capacidade de fazer isso dentro de si mesmos. A ignorância não lhe dá o privilégio de reivindicar isso. Foi você quem decidiu ignorar a verdade, ninguém mais. Agora você tem que restabelecer o que sempre esteve lá. Você não pode parar de comer e depois culpar os outros porque você está com fome. Nós criamos esta condição para nós mesmos. Pergunta ao Sr. Cash. As pessoas que estão conectadas às pessoas que participaram do evento dia 16 também podem alcançar os campos do Criador? Sr. Cash responde, não há limitação. Rick acrescenta, pode alcançar alguém que nunca ouviu falar da Fundação Cash? Isso não foi respondido diretamente. Sr. Cash aqui continua e fala. Você viu quão rápido eles deixaram Deus quando nós deixamos isso para o desejo do homem? Você ainda não percebeu isso no minuto em que dissemos que você pode ter qualquer desejo foi feito especificamente dessa forma, assim, dessa maneira. E quão rápido vocês deixaram Deus para trás e foram para a sua fisicalidade. Já vimos isso. Oh, vocês saíram tão rápido e vocês se envolveram tão rapidamente em todas as coisas que queriam ter. Foi só um, eu aprendi uma maneira de conseguir o que eu quero, agora é hora de eu pular e ir em busca disso agora. Você pode ver como a linha do gráfico subiu quando você decidiu se separar do Criador. Não foi o Criador que separou de você. Podemos ver isso claramente porque nós o guiamos em cada passo. Quando lhe pedimos para se juntar ao seu mensageiro e conhecer o Criador, a linha ficou plana. Então, quando dissemos que você poderia ter seu desejo, então acho que muitos de vocês tiveram coceira no dedo. Né? Vocês pensaram, vamos embora, agora podemos conseguir o que queremos. Não precisamos de mensageiros. Vocês veem o que acontece? Na verdade, a linha deveria ter ficado reta, continuado plana. Isso teria mostrado seu desejo de estar com seu Criador. De repente, então, a fiscalidade chegou. E é interessante como vocês trabalham muito por instrução, pela palavra que toca sua alma. Eu não disse em silêncio, agora vamos tentar alcançar seu Criador. Eu lhe disse pela voz do homem e sua alma que esteve que estava ao seu redor, por causa da expansão, tomou conta da fisicalidade e foi ver o Criador assim. E essa é a linha plana que você vê. Mas assim que a fisicalidade recebeu a mensagem, agora eu posso ter tudo o que eu quiser, então você vê claramente a linha mudando. Eu estava esperando que isso acontecesse, mas quando você vê isso nos dados digitais, então você realmente vê que isso é verdade. Vocês estavam com tanta pressa em conseguir o que queriam. É como se você fosse ao banco, conseguisse o dinheiro e agora vamos gastá-lo em meu desejo. Um relógio, um vestido, um sapato ou o que quer que seja. Se você fosse o verdadeiro homem do que você acreditava, então esta linha deveria ter ficado plana, porque seu desejo teria sido estar com seu Criador. Posso mostrar-lhe diferentes formas e dimensões deste estado nos gráficos. Nossa equipe também coletou todos os dados de cada sessão na segunda-feira. Eles são muito mais incríveis do que este. Mostra como você veio e conseguiu seus desejos de vício, câncer, nutrição e de se tornar um viajante espacial. Nós coletamos todos esses dados, mas nenhum de vocês escolheu ir ao caminho da alma. Agora vocês decidem o que isso significa. Pergunta ao Sr. Cash, eu me inscrevi para ser uma alma satélite, o que mais preciso ter em minha casa para receber os viajantes do universo? O que eu me lembro é ter a unidade de energia de aprimoramento de plasma doméstico. Há mais alguma coisa que eu precise? O Sr. Cash responde, na verdade não. Parte dos sistemas que fornecemos é para necessidade física. Os novos geradores de aprimoramento têm ambos. Tentaremos trazer os raios cósmicos nele também. A tecnologia está sendo desenvolvida. Estamos tentando fazer o projeto do novo sistema para que você possa sentar-se em cima dele. Assim, a tecnologia e você se torna parte da estrutura cósmica. Para que quando você entrar nessa zona, sentando-se sobre ela, sua alma e sua fisicalidade estejam dentro. É como uma coluna e se tornará gradualmente parte da nova estrutura que vamos liberar. Uma vez que nossos buscadores de conhecimento possam entender a tecnologia, eles envolverão muitas coisas novas. Haverá mudanças maciças, mas leva tempo, talvez nos próximos 10 a 20 anos, talvez mais rápido, dependendo da necessidade das nações. Por exemplo, com o novo sistema de voo, se você estiver em Nova York e quiser ir a uma loja em Londres, então terá que haver um escritório de imigração em cada loja, porque as pessoas vêm de todas as partes do mundo. Agora, pela internet, você faz compras em todo o mundo. Vejo no futuro muito próximo o fim de todo esse negócio de aeroporto e cargas. Mas não com drones, mas por compreensão. Se você entende que tudo tem alma, então você pode criar um sistema para isso, como que lhe mostramos. Você cria um pacote através dos campos e então ele age como uma caixa, na qual você pode colocar o que quiser dentro. Então carregamos a caixa como carregamos seu corpo. Se você fizer compras em uma loja em Pequim, então ela será entregue em sua casa em segundos. Então haverá algum lugar para a Amazon? Muitas mudanças virão, mas traremos a mudança através do uso da tecnologia atual para que crie uma conexão. Quando você puder entender que até mesmo uma pedra tem alma, então a alma da pedra não é estado de matéria e tem uma conexão com os raios cósmicos. Então se você puder se conectar a ela, você precisaria de todo tipo de coisas. A extensão do conhecimento ainda não está compreendida. Uma vez compreendida, multidões desses sistemas sairão. Penso que o avanço virá quando o primeiro homem for transmutado de um lugar para outro. E como o primeiro homem a ser movido é um americano, tenho certeza de que a CNN irá relatar isso. Como um dos buscadores de conhecimento anos atrás me disse, quando estiver na CNN, então acreditarei. Pergunta ao Sr. Cash. O gerador de raios cósmicos no sistema tem uma frequência ou nível de vibração particular para o qual está sintonizado? Sr. Cash responde. O sistema cria seu próprio batimento cardíaco, que precisa estar no coração da força do universo. O Rick aqui acrescenta. Enquanto você fala sobre o batimento cardíaco do sistema, são esses os pulsos que vemos no osciloscópio? Seria esse o batimento cardíaco? Sr. Cash responde. Sim, sim. De certa forma, sim. São eles que decidem, não nós. O que você fala é de uma frequência no estado da matéria, e estas são máquinas de estado da matéria. As margens fazem parte da estrutura e elas se agarram nisso. É universal. Mas nós não vemos todos os espectros dos campos. Quando um óvulo e um esperma se juntam no útero, eles estão dentro da batida do coração da mãe. Mas na verdade eles criam seu próprio batimento cardíaco, que é diferente do batimento cardíaco da mãe. É o mesmo com esses sistemas e com o homem. Cada um tem seu próprio batimento cardíaco, na sua própria alma, e sua própria alma, e eles decidem sobre seu batimento cardíaco. A regulagem do batimento do coração vem do que a entidade entra em contato com a alma e que condição eles permitiram que fosse criada dentro. Se mudarmos um parâmetro, o batimento do coração mudará. O Rick aqui diz, então o batimento cardíaco, esse pulso, é o que é emitido por uma das quatro unidades ou os outros três do tipo pegar e se juntar? O Sr. Cash responde, é uma combinação de fatores. Quando você fala sobre os raios cósmicos, então você tem que considerar as interações do batimento cardíaco da Terra, do Sistema Solar, da Galáxia e então do seu universo. É uma multidão de interações acontecendo ao mesmo tempo, uma dentro da outra. Mostramos isto com o nosso próprio batimento cardíaco, que é uma multidão de batimentos cardíacos diferentes que se unem e encontram um equilíbrio. Depende também do que colocamos como filtros em relação aos outros batimentos cardíacos. A cor e a espessura da pele, o tamanho dos músculos, todas essas influências são somadas para compor as batidas do coração. E então, que emoções você carrega? Se a família em que você nasceu foi uma família que estava em paz, ou com muitas tensões, todas essas coisas decidem qual será o batimento do seu coração. De uma maneira simples, quando você corre, o batimento cardíaco muda. Ou quando você encontra seu amante, o batimento cardíaco também muda. Um está na dimensão física e o outro na dimensão emocional, mas é o mesmo coração. Se você comer alimentos picantes e quentes, você terá um batimento cardíaco diferente. Se ficar em temperaturas geladas, você terá um batimento cardíaco diferente. Portanto, é o mesmo com o batimento cardíaco do universo e o que chamamos de raios cósmicos. Pergunta ao Sr. Cash. Há 2 anos, no ensinamento 352, você falou sobre os raios fundamentais que, em essência, são criadores da vida, de vida, em qualquer essência e em qualquer forma. Existe alguma diferença entre esses raios fundamentais e o que você agora chama de raios cósmicos? Sr. Cash responde. Os raios fundamentais fazem parte dos raios cósmicos, mas os raios fundamentais diferem de acordo com os diferentes lugares e as diferentes criações. Por exemplo, a Terra tem seu próprio raio fundamental para a criação da vida neste planeta. Os raios cósmicos estão lá para todos. Todos podem aproveitar os raios cósmicos. Cada entidade pode pegar um raio fundamental para sua existência. Acredito que ele quer dizer que você não pode pegar todos os raios cósmicos para existir. A única entidade que tem todos os raios cósmicos e usa tudo isso é o Criador. Agora que abrimos esta nova dimensão de compreensão, não é apenas para o homem, mas para outros cidadãos do universo também. A criação dos novos filhos do Criador na dimensão dos campos do universo será uma amálgama de almas, não na dimensão da fisicalidade. A mistura de almas de diferentes raças se tornará tão comum quanto o ABC. Então, o que será um raio fundamental para elas? Ele pergunta isso porque os raios fundamentais são específicos para locais e condições diferentes. Será muito interessante como a fisicalidade se formará a partir da amalgamação das diferentes almas. Teremos a fisicalidade dos filhos da alma do universo. Então será como quando dissemos que as duas moças que queriam carregar o filho uma da outra através de seu amor na dimensão da alma, não da fisicalidade. Então como elas serão vistas neste planeta aqui? Será como os filhos de casamentos mistos? Quando um chinês se casa com uma pessoa inglesa, os filhos se parecem um pouco com ambos. A nova geração de filhos da alma do universo será da mesma forma. Atualmente temos os bebês de proveta nascidos de misturas feitas em laboratórios. Com a nova tecnologia não precisamos mais fazer isso. Você é o criador dos campos da nova criança. Então quando você diz eu quero olhos azuis, você não diz eu quero um olho azul, mas você deseja ver a beleza dos olhos azuis. É um entendimento diferente. E se esse desejo for verdadeiro, as almas o satisfarão. Pergunta ao Sr. Cash. Eu fiquei completamente impressionado. Eu fiquei inconsciente na sexta-feira, dia 16, depois de nos conectarmos. Só cheguei a mim quando o Sr. Cash disse que deveríamos voltar. Eu estava com muito frio e fome, e meu corpo inteiro tremia. E eu não sabia de nada. O que aconteceu comigo? O Sr. Cash responde, eu não sei. Pergunte a sua alma o que ela fez e para onde ela o levou. É como um supermercado, você pode correr por aí e pegar o que quiser. Sua alma decide sobre isso. Eu sei exatamente do que estou falando quando digo será muito difícil para muitos de vocês conseguir que sua alma da fisicalidade e a alma do homem trabalhem juntas como uma só. Então vocês não terão esse tipo de coisa, o que vocês chamam de apagões. Eles ocorrem quando a alma leva o corpo a algum lugar para um passeio e a fisicalidade não consegue se lembrar. Ou a fisicalidade leva a alma para um passeio e ela não tem consciência disso. Então chega-se exatamente aos ensinamentos de Mitra. O Sr. Cash aqui conta uma história sobre a tradição que ele observa no aniversário de Mitra. Ele estava preparando a mesa com certas coisas na mesa, como eles fazem no Irã para celebrar o nascimento de Mitra. Naquela época ele costumava compartilhar belas lembranças dos velhos tempos com os membros de sua família. Acho que o que ele estava tentando dizer aqui era que a alma decide o que quer lembrar pelo que é importante para ela. Isso vem da época em que sua alma entendeu o que queria ser e fazer nesta vida, e também que influências vieram da infância. A celebração do nascimento de Mitra é chamada de Shabeyalda, em farsi, e tem um significado muito profundo, mas para os buscadores de conhecimento seria apenas um nome e uma data. No que chamamos de países ocidentais, vocês celebram o dia 25 de dezembro como o nascimento de Cristo. Isto porque os romanos decidiram não ter a mesma data que Mitra, então eles a mudaram. E também porque na tradição judaica eles nunca permitiram que as celebrações religiosas de duas religiões diferentes caíssem na mesma data. Eles encontram uma maneira de mudá-la de lugar. Os romanos mudaram o Natal por 5 dias para evitar problemas de calendário com as diferentes religiões do Império. O Natal é de fato uma cópia do nascimento de Mitra. Se você estudar a história e a história, descobrirá que ambos contam o mesmo nascimento virgem e tudo mais. Mas a história de Mitra remonta a milhares de anos antes de Cristo, portanto é óbvio que eles copiaram. O Sr. Cash foi convidado a falar mais sobre o conceito de nascimento virgem aqui. O que isso significa do ponto de vista da fisicalidade? O Sr. Cash responde, o homem mudou para a fisicalidade. Na verdade, significa ser o mesmo que Mitra. O verdadeiro significado de virgem é ser o mesmo que Mitra. Quando você não tem animosidade ou não tem o que eu chamo bagagem psicológica para carregar, então você permanece puro em seu coração e mente. Isto é o que se entende por ser virgem, não importa qual seja a sua condição física. As pessoas começaram a se conectar e trazer outras coisas para o que eles chamavam de virgindade. Mas a virgindade de Maria, como mãe de Cristo, é a pureza da alma, intocada. Nós chamamos isso de a virgem. Mas então você conectou isso à condição física e outras coisas. Isso se adequava ao homem para fazer isso como ele entendia na dimensão da fisicalidade. Aqui o Rick diz, nós conectamos especialmente com a história e o passado, mas devemos conectar com o presente, com nossa relação atual com o Mitra, que é um ser vivo. É como ser inocente como uma criança ou limpo e puro em seu pensamento e emoções. Realmente não tem nada a ver com 2000 anos atrás. Sr. Cash responde, Mitra viveu 10 mil anos no passado, isso é irrelevante. Quando você pensa nisso, esta coisa da virgindade traz tanta vergonha. É a estupidez do que as culturas trouxeram para encobrir a incompetência do homem e nada mais. Eu sempre disse, se você entende por que os homens empurraram e forçaram esta ideia de que a mulher tem que ser virgem para não ser tocada, por que fizeram isso? Eu já expliquei o motivo psicologicamente antes. É como se você estivesse acostumado a comer comida indiana o tempo todo, então quando você prova uma comida chinesa, você diz, oh, isso é um gosto diferente, eu gosto disso. Os homens forçaram com este conceito que somente uma mulher tem que ser virgem e não um homem, porque eles queriam encobrir quando um homem era incompetente em comparação com outro homem em ter a confiança de estar com uma mulher. Então eles colocaram todas as regras ao seu redor, como o adultério e o resto. Porque agora o outro sabe como você está mal no relacionamento, ou você não tem o que é preciso. Este conceito de virgindade física foi trazido à tona para cobrir a incompetência de um homem, uma vez que ele era antes um caçador e coletor. Então ele poderia dizer, se eu não tiver, você não come. Isso foi trazido até nós e agora se tornou parte da cultura de muitas nações. E as religiões pegaram isso para dar ao homem o controle sobre a mulher. Mas se você olhar para isso, na realidade, não passa de uma bobagem. Porque uma mulher sabe e quer escolher as melhores energias para a próxima geração. Ela está atrás do melhor gene para produzir a melhor descendência. Os casamentos arranjados criam muitos problemas nesta área, porque você está tentando forçar as condições que não são adequadas um para o outro. Então você tem todos os problemas com a próxima geração, deficiências e tudo mais. Este conceito nada mais é do que ridículo. Então você tem a virgindade da alma. Todas as almas são virgens porque são intocadas. Quando elas interagem e entram em contato umas com as outras, então elas decidem. Agora, tente explicar isto a um grupo de pessoas de culturas diferentes, como a Igreja Católica tem feito dinheiro com isso. Você tem que entender os antecedentes da Igreja Católica, como ela iniciou esses conceitos de adultério e virgindade. Se você entender sobre as casas de prostituição de Roma e depois fazer disso um pecado, que depois você tinha que ir até eles para confessar, então você entende que tudo isso não passa de uma bagunça. É feito pelo homem. O Vaticano fez seu financiamento original a partir da prostituição. Eles costumavam administrar os bordéis de Roma para os cristãos. Você tinha que pagá-los por isso. Então eles entenderam, começaram um ciclo de pecado, adultério e o resto, enquanto em segundo plano arrecadavam dinheiro. Então onde entra a virgindade? Agora com um novo entendimento, nada disso tem mais lugar. É o mesmo com o mundo islâmico, quando havia uma mulher que se casou com 9 maridos. Agora você teve a chance de forçar seu caminho com um homem com 4 mulheres. Se você é um homem, qual você escolhe? Se você for um homem correto, então você ficaria com um para um, ou ficaria com a condição que você aceita. Mas você não mataria por isso e por todas as outras coisas que vieram a acontecer. As religiões não têm mais espaço. Agora você pode se encontrar com seu Criador na dimensão da alma e ver fisicamente o resultado da interação. Agora você tem que trazer a fisicalidade para entender isto e viver esta vida. É a beleza do trabalho se você entender a realidade sobre isso e nada mais. Nessa parte do citamento, o buscador de conhecimento ele não foi muito claro, mas ele perguntou se a Fundação Cat estava fazendo algum tipo de teste ontem que poderia ter afetado ele. Sr. Cat não sabia nada sobre isso, mas falou sobre algumas coisas estranhas que aconteceram durante a sessão do dia 16 de sexta-feira. Em algumas experiências, a alma pode levar a fisicalidade com ela, mas a fisicalidade não se lembra. Tente fazer com que a alma do homem e a alma da fisicalidade entrem em uníssono uma com a outra. Depois não é preciso dormir para sonhar e depois chamar isso de sonho. Na realidade, se você olhar para isso do ponto de vista da alma, o homem vive uma vida de sonho. Nossa vida física de hoje é apenas uma coisa falsa que está acontecendo. Mas tem que existir, porque como você viu no teste, como a alma do homem está coletivamente conectada com o Criador. Você quer ter esse apego da fisicalidade prendendo você aqui na Terra? Uma vez que uma alma realmente entenda o trabalho, será que ela poderia querer aceitar um corpo físico? Uma vez me perguntaram por que eu vim à Terra. Qual foi o propósito de vir aqui, já que você poderia ter feito isso de uma maneira diferente? Foi o que me perguntaram. Eu disse, viemos aqui para desfrutar da beleza deste planeta porque Mitra gostou disso e aproveitou. Um buscador de conhecimento me perguntou por que você continua fazendo a mesma coisa, quando a humanidade continua repetindo as mesmas coisas antigas. Por que você aceita todo esse fardo? Me perguntaram. Porque até que nós mesmos não provemos, então não entendemos como o homem se aprisionou nesta confusão. Então podemos encontrar uma solução que se ajuste ao entendimento do homem. Para dar o próximo passo para o desenvolvimento da alma, é preciso entender onde você esteve, o que está lá e o que tem que ser feito. Pergunta ao Sr. Cash. Existe alguma contraindicação ou alguma coisa a não fazer com os espelhos de plasma? Eles podem ser transportados em voos com bagagem de mão? Sr. Cash responde. Sim, eles são feitos para muito outros fins do que apenas para o que eu chamo de beleza cósmica. As pessoas sentem eles quando os carregam e seguram. Muitas pessoas têm sentimentos diferentes com eles. Outros 20 conjuntos de uma nova versão dos espelhos nanoplasma estão sendo produzidos, mas os novos terão um buraco no centro para a alma. Ele permite que os raios cósmicos entrem no centro e tenham uma alma sem a fisicalidade. Não há aula sobre como usá-los. Nós usaremos em viagens cósmicas nos próximos tempos. Jean aqui foi falado que o Jean adormeceu na sessão de sexta-feira. E ele fala o seguinte, eu adormeci por um tempo, sim, eu sei. Portanto, sei que minha alma da fisicalidade com a alma tem uma desconexão. Ela precisa ser combinada de alguma forma. Eu mesmo senti isso. Sr. Cash responde, algo que eu disse esta manhã, talvez eu repita. Todas as almas se uniram com a alma do Criador e a linha ficou plana. Não houve picos. Portanto, todos são iguais. Isso traz o desapego. Nenhuma alma é mais elevada que a outra. Mesmo Mitra e o Criador são iguais a você. Você consegue imaginar que chegará um momento em que não haverá mais padres, monges, mulás e rabinos? Porque ninguém mais vai acreditar na loja que eles abriram e eles abusaram de nós durante anos. Porque agora eu sei, não preciso mais de vocês. Pergunta ao Sr. Cash. As pessoas têm que ir para o espaço? O Sr. Cash responde. Você já está em um espaço, você tem que criar isso. Um teste foi feito ontem com um buscador de conhecimento no centro em Lins para provar que uma vez estabelecida uma ligação com o sistema, você não precisa dos fones de ouvido mais. O buscador de conhecimento entrou, expandiu a alma e depois o Sr. Cash mandou colocar em seu telefone celular e fones de ouvido. Depois ele o mandou para fora e depois para voltar a entrar. Sem que o buscador de conhecimento soubesse, ele o desconectou completamente do sistema. Mas o buscador de conhecimento continuou a trabalhar no sistema como se nada tivesse acontecido. Isso prova que você não precisa dos fones de ouvido uma vez estabelecida a conexão correta. Uma vez que você encontre um caminho para seu Criador, será que você precisa passar por cima das rochas e obstáculos colocados em seu caminho pelas religiões em seu caminho para o Criador? Estas rochas são a consciência religiosa, a culpa e o resto disso. Um dos buscadores de conhecimento fez uma ameaça contra mim. Ele disse, eu vou. Eu disse, você sabe alguma coisa, você vai e faz. Porque nós não nos deixamos abertos para este tipo de abuso. Não criamos os rochedos e as pedras. É por isso que colocamos tudo em cima da mesa, da maneira correta. Pergunta ao Sr. Cash, deixamos um resíduo para trás quando transmutamos a fisicalidade de um lugar para outro? Deixamos uma aura? Sr. Cash responde, você sempre deixa uma impressão digital. Portanto, você sempre tem uma conexão. Pergunta ao Sr. Cash, essa impressão digital tem uma alma de você? Sr. Cash responde, uma alma da fisicalidade sim, por causa do seu aminoácido. Suas impressões digitais são os aminoácidos de você. Pergunta ao Sr. Cash, é a mesma alma? Estamos duplicando nossas almas? Sr. Cash responde, faça isso e veja o quanto você pode fazer. É uma boa máquina de fotocópias. Tudo depende do que esperamos, do que queremos, do quanto queremos nos enganar com isso. Pergunta ao Sr. Cash, durante o dia 19 eu senti formigamento e como uma frieza em parte do meu corpo e das minhas costas. Sr. Cash responde, se você sentiu essa sensação, isso significa que sua alma se estendeu além. Essa sensação vem se um campo lhe tocar. Não está lá antes ou depois, somente durante o período. Quando sua alma se expande para ser parte, então você sente essa sensação. Isso vem da interação de sua alma, de sua emoção e de onde você realmente unificou ou teve uma causa com. Nós nos conectamos através da estrutura. Pergunta ao Sr. Cash. Aqui nessa pergunta, o buscador de conhecimento se refere ao adormecer durante esse processo. Sr. Cash responde, você chama isso de adormecer. Muitos dos buscadores de conhecimento têm esse problema. O que acontece é que seu batimento cardíaco diminui ou sua alma ganha em força e pode escapar de sua dimensão física. Ela encontra uma maneira de passar. Eu chamo isso de que a alma foi para sua pequena caminhada e não precisa de sua fisicalidade, então ela mantém essa pilha de matéria para trás. A razão pela qual a fisicalidade não se lembra é porque não queria estar lá com a alma, ou a alma não queria carregá-la. Caso contrário, a fisicalidade teria se lembrado para onde foi. Você adormeceu durante a sessão enquanto todas as almas estavam fazendo o que queriam juntas. A alma diz: a fisicalidade deste cara é muito fraca, vou deixá-lo para trás, senão ele vai me segurar. Você já perguntou à sua alma onde esteve ou simplesmente disse adormeci? Isso significa que sua alma estava mais ativa do que sua fisicalidade poderia aguentar. Rick pergunta: os ensinamentos ainda penetram? Se estamos supostamente acordados ou adormecidos? Sr. Cash diz: sim, é claro que sim. Pergunta ao Sr. Cash, talvez penetre mais fundo se estivermos dormindo, porque então não estamos interferindo tanto com isso. Não estamos bloqueando isso. Sr. Cash responde, não podemos bloquear, porque é como um apito de cachorro, está ajustado apenas para que os cães ouçam. A alma carrega energia a qual a fisicalidade não tem acesso. Ela não vem com o que você chama sua vibração. Então você decide. Pergunta ao Sr. Cash, não é só para a humanidade, é? Muitas almas do universo experimentam isso também? Sr. Cash responde, desde sexta-feira passada despertamos o universo. Muitos de vocês olharam para os OVNIs e desejaram poder ter a tecnologia que eles têm. Agora, aqueles que estão nos OVNIs desejam poder ter tido a alma do homem para encontrar o Criador. Eles se perguntam como esses caras conseguiram. Você se vê como pobre, mas agora você detém a riqueza que todo ser do universo deseja. Nenhuma raça jamais alcançou o Criador tão facilmente. Eles gastam bilhões viajando pelo espaço do universo tentando entender o conhecimento. Você simplesmente entrou nele por nada e não aprecia isso. Como você sabe se está segurando um diamante na mão ou apenas um pedaço de vidro? O buscador de conhecimento pergunta, será que isso importa se é um diamante ou um vidro? Sr. Cash responde, é claro que importa. A luz que vem através de um diamante brilha de maneira diferente do que através de um pedaço de vidro quebrado. Quando o diamante é cortado da maneira correta, se você segurá-lo em sua mão, ele tem emoção. Ele tem uma beleza e uma sensação de perfeição. Enquanto que um pedaço de vidro é apenas um pedaço de vidro. Há uma emoção totalmente diferente antes e depois de cortar um diamante. Você pode sentir se ele é de uma mina ou de algum outro lugar. Segurá-lo dá a você uma sensação de orgulho e alegria. Os campos que ele reflete, cada vez que você o segura, você chora, mas depende de como foi cortado e que energia ele reflete no meio ambiente. É a mesma maneira do que de como você faz com sua alma, com que sua alma brilhe. O que ela reflete a partir dos raios da criação, uma pedra de uma jovem montanha muito cheia de vida e tem uma bela sensação dali. Uma pedra de uma velha montanha se sente cansado. Ela não tem a emoção da jovem montanha. Os diamantes dos oceanos são ativos e ágeis. É tão incrível. É uma batalha com a beleza da criação e o que ela reflete de volta para você. A luz que ela reflete através de seus olhos em sua alma a partir de um diamante que é tão belo é incrível. Muitas vezes você diz, por que esta pedra me dá tanto prazer, mas as outras pedras não? O Sr. Keshek continua a falar muito mais sobre seu tempo no ramo de diamantes. A beleza que você desfruta através dos olhos é um reflexo da alma do homem. Se você puder encontrar a pedra certa que reflete esta luz na alma, então você pode ter muitos benefícios por isso. Mas, mais uma vez, vai pelo valor que você coloca nisso. Uma buscadora de conhecimento pensou que o Sr. Cash estava convidando a Gui para a próxima sessão. O Sr. Cash disse, nós não convidamos você. É sua alma que tem que trazê-la. Não há convite para a mesa do Criador. É sua prontidão para aceitar. Ninguém convida ninguém. Nós somos professores e facilitadores. É você quem tem que ir para a sala de aula. É você quem tem que fazer esse esforço para fazer a viagem. O tempo de brincar disto e aquilo acabou. Gradualmente, à medida que mais e mais um homem souber como fazer isso, então fecharemos nossa loja. Porque assim um homem aprende a criar filhos da alma, que viverão de acordo com o ethos de Mitra. Porque eles não precisarão matar para comer, não precisarão destruir outra coisa para alcançar nada. Então nós servimos nosso propósito e a sala de aula se fecha. No dia 16, acabamos de abrir a porta para o homem ver. No próximo tempo, você verá líderes mundiais, presidentes e o resto oficialmente vindo para a mesa e não vindo através da porta dos fundos da internet, escondendo-se. No dia seguinte, após o dia 16, o que parecia estranho para nossa equipe no Irã, mas não me intrigou, foi uma abordagem direta a nível ministerial do governo iraniano. Desta vez, veio a nível de mulaço para entrar em contato com a Fundação Cash. Eles estavam sentados conosco. Eles sabem que seu tempo acabou. Depois do que temos fisicamente hoje, quanto tempo mais eles querem ficar com seus turbantes ou seus chapéus? Pessoas de nível ministerial ligaram e deram seus números de telefone particulares para marcar uma reunião. Agora você entende o quanto alcançamos. Havia pessoas do Vaticano e de todos os caminhos com você na sessão de sexta-feira, porque sabiam que iria atingi-los e porque ouviram isso. Isso não acontece acidentalmente. Não importa quantas pessoas vão para a rua com balas, armas e revoluções, você não será capaz de parar as guerras até se livrar daqueles que criam as guerras no fundo, nas mesquitas, nas igrejas e no resto. Mas tem que ser desmantelado por eles mesmos, a partir de dentro. Quando você atira no próprio pé, então você não pode culpar ninguém. E eles atiraram no próprio pé por suas mentiras, trapaceando e pelo que fizeram com a humanidade durante décadas e séculos. Agora eles sabem que chegou a hora de fechar a loja. Nós não os combatemos, apenas os iluminamos. Ou nós iluminamos vocês para entender a verdade sobre eles. Com o que você viu hoje, você confiaria em algum outro homem para levá-lo até o Criador? Você alguma vez diria, Jesus me ajude? Ou você já descobriu que até Jesus precisava que você o ajudasse para que ele pudesse ir com você ao Criador? Talvez um dia a humanidade entenda o que eu fiz com vocês na semana passada e o que vou fazer no dia 20 de janeiro em diante. Diga a seus líderes para não virem com identidades escondidas e roubadas no plano de fundo para escutar. Entre com seu nome verdadeiro e diga, estou aqui e quero ouvir. Dia 20 será outro dia maravilhoso que virá. Levaremos o homem a outro nível e depois ainda mais longe. Toda vez mostraremos a você na dimensão física o que aconteceu com você, pois somos observadores. Aqui houve uma pergunta da China sobre a nova versão do Covid e como ele cria pensamentos suicidas e depressão. Você pode ler aqui a versão completa. O Sr. Cat diz, se você pegar e usar os gães, permanecerá como um resfriado ou gripe. A nova versão ganhou a força da emoção. Às vezes as pessoas só pegam uma gripe muito pequena e então ela pode ir diretamente para a força da emoção. É um pouco mais superior que a fisicalidade. Deixa alguns rastros muito pequenos para trás e você sente que teve uma leve gripe. A melhor maneira é adicionar o ganho de magnésio ao copo 1 e copo 2, depois lavar e beber a água do mesmo. Isso deve ajudar muito. Dura muito tempo, às vezes de 2 a 4 meses. Está na força da emoção nos níveis mais altos e permanece dentro da estrutura do cérebro. Mas isso tem uma solução. Você pode esmagar um ou dois comprimidos de magnésio e colocá-lo dentro do copo 1 enquanto no copo 2, nos gães. Deixe por algumas horas, ou um dia ou dois, Depois use água do mesmo, não os ganhos. No copo 1 você tem zinco e CO2, que fazem parte da estrutura do cérebro, e então o magnésio é necessário. A melhor maneira é se lavar e fazer a inalação, que você alcança pelo nariz e algumas pessoas gostam de beber. Você tem que usá-lo com frequência, porque isso se multiplica nas linhas de conexão da emoção. Não cria a emoção, é por isso que é difícil de lidar. Se o colocarmos em nosso sistema, poderemos equilibrá-lo rapidamente. Um dos maiores problemas será quando encontrarmos a força do campo no nível de força da combinação da alma, que é uma dimensão diferente. Muito raro, mas isso já aconteceu no universo. Isso cria um novo jogo de manutenção da vida. Foi provado no Ocidente que o número de infecções é irrelevante porque agora se tornou parte de nós. De acordo com a estrutura das Nações Unidas e o resto, a epidemia acabou ou está chegando ao fim. É apenas a China que está lutando com ela porque essa é a estrutura como o governo trabalha lá. Uma buscadora de conhecimento aqui conta sua experiência pessoal. Quando ela quer conhecer o Sr. Cash, ela apenas adormece e depois o vê. Muitas pessoas têm dito que vão dormir me escutando falar e ainda continuam escutando. Eu já estive na cama com muitas pessoas, mas nunca estive lá para estar na cama com elas. Por isso não sei como as pessoas fazem isso. Mas todo o entendimento é que você não precisa de desculpas para alcançar. Tudo depende da força de nosso desejo e do nosso desejo de poder alcançar isso. O buscador de conhecimento diz, é extremamente vívido e real, mas quando acordo não consigo me lembrar disso. Sr. Cash diz, você não pagou por um chip com um banco de memória suficientemente bom. Fale com Deus e mude seu chip. Você precisa de um chip de maior capacidade. Vamos tentar trazer mais estrutura para o entendimento e continuar com as sessões ao longo do próximo ano. Vamos ver como isso se torna maior. Cada sessão será diferente. Vamos treiná-lo para se tornar seu próprio mensageiro. Esperamos que alguns de vocês no futuro se tornem os professores e ensinem através da alma e não na dimensão da fisicalidade. Tentaremos entender mais sobre o funcionamento de nosso próprio ser. O que negamos e ignoramos, aprenderemos a aceitar e a ir mais além. Como estamos chegando no Natal para os cristãos, os muçulmanos também podem olhar para o que você acredita e se perguntar: será que eu amadureci o suficiente para estar por conta própria? Será que eu amadureci o suficiente para me tornar um passageiro do universo por conta própria? O último homem de pé. Esse tem sido o objetivo destes ensinamentos desde o início, mas tivemos que empurrá-lo sob diferentes nomes e posições. De agora em diante mostraremos a você diferentes maneiras através do trabalho de sua fisicalidade para se aproximar, compreender e alcançar uma conexão com o Criador e sem nenhum intermediário. Como eu disse muitas vezes, a Fundação Cash nunca construirá uma mesquita ou um templo nem nada disso. Somos um centro de aprendizado do conhecimento do universo e isso é tudo. Não fazemos nenhuma reivindicação. O que foi dito ser o momento da vinda do Messias já chegou. Porque você entendeu o que aconteceu na sexta-feira passada, então você já se tornou o Messias de sua própria alma e de sua fisicalidade. Vamos ver quem vai nos ligar após a sessão de 20 de janeiro e dizer que quer falar. A porta está aberta para qualquer pessoa de qualquer forma, se eles quiserem trazer essa mudança para si mesmos e para mais ninguém. Feliz aniversário de Mitra para todos vocês, porque a alma dela é parte de sua alma e espero um futuro brilhante para a humanidade no que está por vir. Pergunta ao Sr. Cash, o ensinamento de hoje foi monitorado como o que vocês fizeram na última sexta-feira e segunda-feira? Sr. Cash responde, não. É preciso muita energia e tempo e, em segundo lugar, não anunciamos antes o que estamos fazendo em segundo plano. Os dois novos sistemas cósmicos entrarão em operação no centro depois de janeiro. Eles são um novo jogador no jogo. Para aqueles de vocês que estavam no primeiro sistema de voo no dia 16, vocês dariam tudo o que possuem para estar no segundo. Entendam como eles afetaram, mesmo estando a quilômetros de distância dele. Agora imaginem se vocês estiverem de fato sentados dentro dele, com todos os seus raios e poder. O homem vai mudar. Aqui o Rick mostra, nessa parte do ensinamento, o Rick mostra os novos itens do Irã na loja da Fundação Cash. Os impasses para a dor são uma nova versão. É uma versão aprimorada que é totalmente diferente em sua força e eficácia. Eles colocam muitas emoções com esta promoção. Você pode escolher entre a nova ou a antiga versão. Os pacotes Jumbo são para distribuidores. Há uma nova caneta da dor de aprimoramento. eles realmente conseguiram fazer uma melhor do que a que fizemos no Reino Unido com as primeiras. Acho que um dos melhores itens que temos do Irã é a unidade de mesa de captura de CO2. Ela também pode fazer outros ganhos. O prazo de entrega é de cerca de 2 a 3 semanas. Você pode misturar coisas nesta unidade, como copo 1, copo 2 e outras coisas e misturá-los. Há todos os tipos de possibilidades com isso. As unidades caseiras de plasma estão agora de volta ao estoque vindo através do Irã. Você pode reservar agora para a sessão de 20 de janeiro. Vamos limitar o número de pessoas nesta porque da última vez 10 pessoas na sexta-feira causaram todo o distúrbio. Desta vez vamos simplesmente colocá-los para fora. Vamos colocá-los em espera para que não possamos ouvi-lo, mas você receberá apenas a metade da informação. A beleza com que aconteceu com todo o barulho que você fez foi que não tocou ou afetou o trabalho de sua alma. A fisicalidade não conseguiu bloquear a alma para encontrar seu Criador. Essa foi uma das coisas mais belas que vimos. Tanto barulho feito, mas as almas ainda se encontraram e fizeram o que deveriam ter feito. Desta vez vamos limitar os números, mas planejamos aumentá-los muito no futuro. Vamos começar a introduzir a venda de ingressos para viagens espaciais nos próximos meses, assim que trouxermos os novos sistemas. Haverá viagens a Marte e certos destinos onde poderemos controlar totalmente. Estamos tentando trazer especialmente os programas de prevenção de bem-estar. Será pagar e jogar. Você paga para usar o sistema para alimentação ou o que quer que seja. Isto poderia ser oferecido aos governos para pessoas que dependem de vales de refeição. Pergunta ao Sr. Cash. Quando você vai falar e mostrar os resultados da segunda-feira do dia 19? Haverá alguma análise em particular? Sr. Cash diz. Sim. Para nós existe. Ainda não decidimos se vamos liberá-las, porque queremos usá-las para as próximas sessões que faremos. Se as liberarmos, as pessoas poderão ter uma ideia pré-definida sobre a sessão. Temos todos os resultados e gráficos. Já vimos os efeitos das emoções que ocorreram. Não temos tanta pressa em publicar isto agora. Há muitas informações no fundo que queremos usar. Não queremos que as pessoas tenham uma mente pré-definida. Pergunta ao Sr. Cash. Desde o programa de sexta-feira, eu e alguns buscadores de conhecimento no Irã nos sentimos confusos. Nosso sono está perturbado e sinto que meu batimento cardíaco está mudando, eu ouço isso. O que você diria com relação a isso? Sr. Cash responde. Sim, muitas pessoas estão experimentando coisas como esta porque estão tentando juntar sua alma da fisicalidade e alma do homem. É parte do desenvolvimento progressivo e isto vai continuar por meses. Algumas pessoas são mais maduras em certas partes do que outras. Algumas pessoas têm feito as coisas mais incríveis que jamais poderiam imaginar. Algumas alcançaram lugares onde queriam estar e para compreender o conhecimento. E algumas pessoas foram em direções diferentes. Mas este é todo o propósito deste trabalho de tentar trazer a alma do homem e a alma da fisicalidade para trabalharem juntas. Os iranianos têm este problema porque eles têm o problema com Mitra. Penso bem, falho bem, faço bem. E agora eles têm que igualar a isso. É um equilíbrio interno de trazer isso junto. Veremos o que podemos fazer e como podemos desenvolver. Tentarei explicar mais nos próximos tempos. O que acontece e o que vai acontecer. Desejamos a todos um Feliz Natal. Até a próxima semana. Se você é crente do caminho do Criador, de nomes, em nome de Cristo, agora vocês podem ver que vocês até mesmo deram uma mão para ele, na verdade, no encontro dele com o Criador dele. Muito obrigado. Este é o fim desse índice rápido do workshop número 464.